Preto zica, truta meu, disse assim. Truta mó fita, truta meu, disse assim. Vai vendo, preto zica, truta meu, disse assim. Mó fita, mó preto, truta meu, disse assim. Que fita, preto zica, truta meu, disse assim. E truta mó fita, truta meu, disse assim. Vai vendo, preto zica, truta meu, disse assim. Mó fita, mó preto, truta meu, disse assim. Veja quanta ideia bonitão. Truta que tão no mó conchavo. Torcendo por você e calculando seu cada centavo. Ficaram cego e a meta toma seu lugar. Intravenosa, venenosa, via jugular. Eu não quero estar na pele dos que leve trás. Nem imaginar o sumariá desse rapaz. Salve, mas um truta meu assim me disse: negar dinheiro é o caralho, não fala tolices. Que nem boliche, ixi, pavorou. Mas o resultado é consequência que o mestre falou. É tudo um teste, oh, é como best. Alastra e arrasta até que nada do nada me resta. Um truta meu me disse que o Chico estrala. O inimigo da risada da savala, no sofá da sala. Como se fala uma bala, escolha sua. Comenda o fracasso do palhaço em plena luz da lua. Que de alma nua, atua na sua mente. Faz você achar que o azar é só mero presente. E aquela treta do passado se torna recente. Remanescente, dificilmente sai da guerra ciente. É deprimente, inocente, não olha pra frente. Em cada mente o pensamento desse inconsequente. Ou indecente, gente, ou iminente. É quente, é simplesmente, são vários e vários doentes. Preto zica, truta meu, disse assim. E truta mó fita, truta meu, disse assim. Vai vendo, preto zica, truta meu, disse assim. Mó fita, mó preto, truta meu, disse assim. Que fita, preto zica, truta meu, disse assim. E truta mó fita, truta meu, disse assim. Vai vendo, preto zica, truta meu, disse assim. Mó fita, mó preto, truta meu, disse assim.